Atenta na pista. Atenta na pista. Carretinha cabulosa do nego. Duas horas elas sobem a rua da mina, já querendo putaria com a tropa do robô. Com a tropa do robô. Com a tropa do robô. Com a tropa do robô. De ponta a ponta, você vai ouvir falar de mim. DJ Daniel. Ninguém te forçou. De São Francisco, tá na vida de abate da tropa do robô. Minas Gerais. Da tropa do robô. Da tropa do robô. Tropa do robô. Sento, sento, sento. No pau de van, no pau de van, no pau de van, no pau de van, no pau de bandido, no pau de bandido, no pau de pau de bandido, no pau de pau de bandido, no pau de pau de bandido. Duas horas elas sobem a rua da mina, já querendo putaria com a tropa do robô. Com a tropa do robô. Com a tropa do robô. Com a tropa do robô. Tu veio porque quis, ninguém te forçou. Carretinha cabulosa do nego. De Capelinha, Minas Gerais. Da tropa do robô. Da tropa do robô. Da tropa do robô. Da tropa do robô. Da tropa do robô. Tanto sento, sento. No pau de van, no pau de van, no pau de van, no pau de van, no pau de bandido, no pau de bandido, no pau de bandido, no pau de bandido.